Tá ligado aí? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tema da maturidade, que é evidentemente ligado à questão das 12 camadas. Existem vários níveis em que nós podemos tratar desse assunto, mas em princípio, como é o interesse de todos nós, nos adestrarmos para uma participação frutífera na vida intelectual, então o que nos vai interessar é, sobretudo, a maturidade do homem de estudos. Tá certo? Então, se você está inserido numa determinada comunidade profissional, acadêmica, então certamente o seu nível de avanço, a sua qualificação, será medida pelos seus pares e pela sua adequação à profissão que ali é exercida. Essa profissão é exercida hoje numa base que imita a das ciências, tá certo? Onde cada um faz uma contribuiçãozinha, tá certo? Muito especializada, aquilo vai somando um efeito e criando uma espécie de consenso, né? Entre uma comunidade de profissionais, comunidade que hoje é, vamos dizer, multitudinária, quase ilimitada. Tá certo? Porém, isso aí se coloca, de algum modo, nos antípodas do que seria a educação, tal como a entendia Sócrates, Platão e Aristóteles, e como a entende toda a tradição filosófica, onde o que se tem em vista não é a adequação do indivíduo a um grupo profissional, tá certo? Mas a criação de um espoldaios, de um homem maduro. Eu acho que essas duas coisas vão se tornando. Não, poderia não existir um conflito entre essas duas coisas, mas o fato é que existe. E na situação atual, elas se tornam quase que incompatíveis. Eu acho que é muito difícil o indivíduo se enquadrar numa profissão universitária direitinho e ser aceito pelos seus pares, desempenhar lá as suas funções, criar o seu currículo e, ao mesmo tempo, adquirir uma maturidade intelectual. Essa coisa que está se tornando cada vez mais impossível, pelo fato mesmo de que a filosofia está se tornando uma atividade especializada. Quer dizer, cada um só lida com determinados pedacinhos, usando, vamos dizer, critérios consensuais de ciências inteiras e devendo se submeter aos critérios de validade já assentados numa discussão coletiva. Ou seja, como você fazer um trabalho de filosofia hoje é como você fazer qualquer trabalho científico. Acontece o seguinte: o trabalho científico ele não se destina aos leitores em geral. Ele não é feito para entrar no debate cultural geral, mas apenas para servir a determinadas finalidades profissionais e econômicas muito claras, muito definidas. Então, por exemplo, vamos supor que o indivíduo está pesquisando um remédio qualquer, tá certo? Ele descobre o remédio. Bom, o que ele vai fazer com isso aí? Vai publicar em tudo quanto é jornal? Fala, não interessa isso aí. Vai publicar numa revista científica para que isso chegue na orelha de algum laboratório. Um laboratório, então, possa criar os meios de industrializar aquele remédio. Ou seja, isso se destina a um público ainda mais especializado, né, do que o primeiro círculo de leitores, que são os colegas. Por exemplo, se um sujeito escreve um trabalho médico e isso só é lido pelos colegas e não chega na orelha de laboratório nenhum, simplesmente não teve efeito. Nós sabemos que as publicações médicas, e eu mesmo sei disso porque durante anos eu fui editor de duas revistas médicas importantes, que eram Atualidades Médicas e Clínica Geral. Não sei se elas existem ainda, mas na época eram, certo, sem dúvida, as mais importantes. Nós sabemos que toda a bibliografia médica e toda a produção de revistas médicas gira em torno de laboratórios. O laboratório decide o que você vai escrever, decide o que você vai receitar, tá certo? E antes, por exemplo, na hora de planejar uma edição da revista, já tínhamos que ver o seguinte: quais são os remédios que serão receitados e quais são os laboratórios beneficiados. É lá mesmo que nós vamos pedir anúncio. Isso então fica um círculo de autorrepetição, né? Mas isso é normal nesta profissão. Quer dizer, o público a que se dirige a pesquisa médica é de dois tipos: são os próprios médicos e é o pessoal do laboratório, sem dúvida. E também, vamos dizer, os chefes de departamentos de pesquisa, etc., que podem dar mais verba para o negro continuar estudando. Isso não entra no debate cultural geral de maneira alguma, por causa, precisamente, das aplicações técnicas e industriais que tem esse tipo de trabalho. Mas perguntei, o que aplicação técnica e industrial tem os trabalhos de filosofia? Nenhum, zero. Tá certo? Então, imitar o procedimento, vamos dizer, das ciências no campo da filosofia vira uma coisa simplesmente caricatural. Quer dizer, você está fazendo trabalhos profissionais para um pessoal, apenas para os seus colegas que vão ler e comentar e aí continuar discutindo, discutindo, discutindo indefinidamente, sem que isso jamais possa se integrar, seja no debate cultural geral, seja no processo econômico. Economicamente não tem função alguma, tá certo? E como função social tem apenas a de manter, alimentar esse mesmo círculo de pessoas. Então vira uma atividade altamente masturbatória. É evidente que quem se forma aí, ele é orientado, vamos dizer, por um critério de respeitabilidade, de seriedade, que é o da sua comunidade profissional. Mas, perguntei, o que que esse critério tem a ver com a verdadeira maturidade intelectual? Absolutamente nada. Não é isso? Porque aí é como nas ciências, por exemplo, o sujeito para fazer um trabalho científico muito bom, sei lá, na área de matemática, de física, ele não precisa de maturidade intelectual nenhuma, basta o treinamento especializado naquele ponto. Ele pode ser um sujeito infantil, pode ser um psicopata, pode ser até como é que se diz, um retardado mental com um gênio especializado. Pode ser. Então, o problema da maturidade intelectual não se coloca aí de jeito nenhum. Mas, ao lado disso, existe, vamos dizer, a cultura geral, existe o debate público. Tá certo? E no debate público, esse tipo de pessoa, quando entra, não tem absolutamente nada para dizer. No máximo, eles vão fazer mais ou menos como o Júlio Lemos faz, quer dizer, arrotar uma superioridade, tá certo? Que vale dentro do seu círculo profissional, mas que não tem como se integrar no debate cultural geral. Tá certo? Então, E você vê mais ainda que a tendência de modelar a filosofia pelas ciências exatas e naturais, hoje em dia é muito forte. Houve duas ondas disso, uma no século XIX, tá certo? E não produziu absolutamente nada. Quer dizer, nós produzia o prestígio universitário científico para algumas pessoas, mas quando perguntamos o que que sobrou de toda esta filosofia inspirada na ciência do século XIX, sobrou nada. Assim como o que se faz hoje também não vai sobrar nada. Eu duvido muito que estas coisas continuem tendo interesse depois da morte dos seus autores. Então, se você repara, por exemplo, que às vezes o sujeito passa anos, né, especulando da estrutura de um determinado argumento lógico, tá certo? E escreve um tratado de 950 páginas sobre aquilo, né? Em primeiro lugar, não está garantido que ele resolveu o problema. Isso, a discussão pode continuar indefinidamente. Não existe, em filosofia, o critério da verificabilidade final. Tá certo? Como existe na ciência também. Na ciência, o debate prossegue, só que você vai tirando dele o proveito técnico-científico que é natural nessa ordem das coisas. Só que no mundo filosófico, a coisa continua sem proveito técnico-científico nenhum. Então, essa atividade toda, ela já tem em si mesma um elemento quase psicótico, tá certo? E não é de estranhar que as pessoas que estão envolvidas nisso, em geral, quanto mais elas se aperfeiçoam nas técnicas, na lógica, na arte da argumentação, etc., menos tem alguma coisa interessante a dizer sobre a realidade. Então, eles vão procurar a realidade no quê? Nas ciências. Lá existe sempre alguma realidade, não tem como escapar. Tá certo? Então, por exemplo, hoje existe um ramo que se chama Neurohistória da Arte, muito interessante. Tem um autor chamado Beck Sandel que escreveu coisas muito interessantes, mas isso não é filosofia, isso é uma pesquisa científica. Então, e como é inevitável, como a ciência é uma atividade altamente progressiva, que está toda hora se substituindo a si mesma, é evidente que as teorias científicas são todas de durabilidade muito limitada. Tá certo? Por quê? Porque elas estão tentando. Na verdade, o que é uma pesquisa científica? Você isola um certo número de fatos que lhe parecem ter uma unidade por trás, e você tenta descobrir essa unidade, a unidade de um processo, a unidade de uma causa, tá certo? A unidade do fenômeno, etc., etc. E é isso que você faz. Depois vem um outro sujeito e descreve de outra maneira, e de outra maneira, e de outra maneira, e assim por diante, a coisa vai, não para, tá certo? Então, essa ideia do aperfeiçoamento é inerente à própria ciência. Agora, a filosofia, por sua vez, ela busca princípios de inteligibilidade que devem durar. Ela não está inventando um princípio de inteligibilidade que vale só para agora, né? Nós podemos dizer que na filosofia você tem em vez de você ter um elemento progressivo, você tem um elemento acumulativo. Quer dizer, onde tudo aquilo que foi conquistado ao longo do tempo conserva a sua atualidade. Você não pode dizer que Platão foi superado ou que Aristóteles foi superado. Não. Simplesmente outras coisas se empilharam ali e se somam com aquelas. Tá certo? Então você vai criando um patrimônio que é o dos esforços humanos para atingir a inteligibilidade. Tá certo? Então você vê que a própria estrutura da atividade científica, ela é um pouco o contrário da atividade filosófica. As teorias científicas, elas se destinam a substituir-se umas às outras, a desbancar uma e impor uma outra que em seguida pode ser derrubada também, e assim por diante, indefinidamente. Tá certo? E em filosofia é impossível você fazer a mesma coisa. Quer dizer, não existe nenhuma maneira de você superar uma filosofia no sentido em que uma teoria científica supera a outra. Ou seja, impugnando a teoria anterior e propondo uma nova. Não é assim. Quando um filósofo supera a outra, significa que ele integrou no seu pensamento tudo aquilo que o outro contribuiu. Aquilo permanece inteiro ali. Essa absorção dialética, essa superação dialética, é uma coisa que em ciência não existe, não pode existir. Você não vai poder assimilar todas as teorias anteriores, tá certo? Integrá-las na sua e seguir adiante. Isso não dá para fazer. Quer dizer, porque a filosofia é uma atividade voltada eminentemente ao adestramento da inteligência humana e da consciência humana, e não à produção de fatos sobre este ou aquele ponto. Essa produção de fatos, ela prossegue indefinidamente na base da autodestruição. Nós sabemos que, vamos dizer, qual é o critério científico dominante hoje, não é o critério da falsibilidade do Popper, quer dizer, uma teoria é científica na medida em que ela possa ser demonstrada falsa, quer dizer, a sua estrutura lógica admita a sua refutação. Se não há refutação possível, mesmo que a refutação seja errada, então não é uma teoria científica. Isto, evidentemente, não se aplica à filosofia de maneira alguma, porque a finalidade da filosofia não é impor teses, isso é coisa fundamental. Às vezes você vê obra de um filósofo cujas teses já caíram todas, mas aquilo conserva o seu valor. Por quê? Porque a filosofia não se destina a produzir, vamos dizer, uma teoria final sobre o mundo, ou uma descrição factual do mundo, tá certo? Mas a aprimorar cada vez mais e mais e mais a capacidade humana de inteligir. Em última análise, a filosofia é pedagogia. E é uma espécie de um guiamento da consciência. E para isto, mesmo os erros são importantes. Em filosofia, todos os erros filosóficos são estudados e discutidos. Em ciência, eles são abandonados. Quer dizer, quando você estuda a história das ciências, geralmente o que os camaradas fazem é colocar as teorias que tiveram algum sucesso e que serviram de base para as teorias seguintes. E esquecem tudo aquilo que foi flagrantemente errado, tá certo? E vão dizer que é pseudociência. Eu digo, mas espera aí, a pseudociência é ciência, né? Ela não é outra coisa, ela não é uma atividade formalmente distinta, tá certo? Ela é simplesmente uma ciência errada, né? Então, mas é claro, a pseudociência não se integra na história da ciência, ela é expelida. Ao passo que as filosofias erradas, elas se integram na história da filosofia como momentos dialéticos de um contínuo aperfeiçoamento da consciência humana, onde certos erros, às vezes, são erros felizes e até necessários no caminho dialético para a percepção de uma realidade mais profunda. Então, eu sinceramente eu não vejo como conciliar uma formação filosófica com a formação científica, tá certo? Elas são coisas que, evidentemente, elas podem ser integradas, mas continuarão heterogêneas. Por exemplo, se um indivíduo estuda, será neurofisiologia, tá bom, ele vai. E ao mesmo tempo ele é um filósofo. Bom, ele pode usar uma coisa na outra e a outra numa, mas ele não pode fundi-las, não tem como fundir as duas coisas. São contribuições heterogêneas. Assim como, por exemplo, se um filósofo é um pintor, é um desenhista, tá certo? É claro que da sua experiência de pintor e desenhista ele vai aproveitar alguma coisa para a sua filosofia, mas ele não vai criar uma atividade sintética que seja ao mesmo tempo pintura e filosofia. Não há síntese possível. Quer dizer, aí você entra no problema das famosas ontologias regionais que falava o Edmund Husserl. Quer dizer, na estrutura da realidade existem domínios que são independentes e incomunicáveis. É o famoso exemplo que ele dava, falou, olha, não existe uma biologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, você não tem como fundir uma coisa ou outra. Você pode estudar trigonometria, pode estudar biologia dos leões, mas você não vai fundir isso de jeito nenhum. Ainda que a coexistência desses dois campos de conhecimento na sua mente possa ter um efeito inspirador ou heurístico e possa te dar ideias, etc, etc. Mas essa confusão de campos, essa confusão de gêneros, tá certo? Nunca vai produzir nada que preste. Quer dizer, você não tem, não existe a fusão, não existe a síntese nesses domínios. E a formação científica continua perfeitamente distinta da formação filosófica. Ainda que se possa, às vezes, aproveitar em filosofia muito das descobertas científicas aqui ou ali. Porém, é necessário você ver que, ao longo da história, em todos os sistemas filosóficos, as partes mais frágeis, mais perecíveis, são justamente aquelas que dependiam dos conhecimentos científicos da época. Na medida que esses conhecimentos científicos são superados, aquela parte da filosofia é atingida e é prejudicada por este ponto. Não é isso? Então, por exemplo, se você lê as obras de Schelling, né? Schelling andou lendo muita biologia na época, aproveitou muita coisa, só que aquelas teorias todas já foram para o brejo, não funciona mais. Então, você tem que, quando você lê aqueles trechos de Schelling, você tem que separar o que é a concepção filosófica do que é a argumentação ou exemplificação científica que ele está dando. E você vai ver que, em geral, a primeira vale independentemente da segunda. Ou seja, a elaboração filosófica está correta e é útil, ainda que o embasamento científico esteja falso. Isso aqui é uma constante, tá certo? Na história da filosofia. Quando você vê, por exemplo, o exemplo mais clássico é o de Aristóteles, com o negócio das órbitas circulares dos planetas. Ele acreditava que as órbitas têm que ser circulares, porque o movimento circular é o movimento mais perfeito, mais acabado que existe. E, evidentemente, na época se entendia o céu mais ou menos como uma versão visível do mundo dos arquétipos, então teria que ter mais regularidade e uma forma mais perfeita do que qualquer acontecimento terrestre. E quando mais tarde vem Kepler descobre que as órbitas são elípticas, tá certo? Mas, bom, isso aí impugnou a ideia do Aristóteles, do contraste entre os arquétipos o mundo dos arquétipos permanentes e o mundo terrestre do fluxo e da impermanência, não, continua válido do mesmo jeito. Só o exemplo que ele deu aqui não funciona. Então, nós podemos dizer, a astronomia de Aristóteles foi derrubada, mas não a filosofia dele. Né? E assim por diante, o século XIX está repleto. Quantos filósofos não se deixaram enganar por aquela famosa regra do Ernest Haeckel de que a ontogênese imita a filogênese, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo passa por etapas que são similares ao desenvolvimento da sua espécie. Nós sabemos que as coisas não são assim, mas no século XIX muita gente boa acreditou nisso e pode ter tirado conclusões filosóficas. A validade da conclusão filosófica, evidentemente, não depende desse exemplo científico. E assim por diante, quer dizer, não faz sentido você, ao mesmo tempo, afirmar que a ciência é uma atividade constantemente autocorretiva e autocrítica, tá certo? Onde tudo pode ser reexaminado e visto de outra maneira, né? E você querer fazer dela um modelo para a filosofia, tá certo? Onde justamente esta ideia da progressão e da progressão por substituição não vale, e onde o que vale é a acumulação de perspectivas. Quando você estuda, sei lá, você estuda Anaximandro, Sócrates, Pitágoras, Platão, etc., etc., etc., o que você está fazendo é simplesmente aprender a olhar os fenômenos por vários olhares possíveis, por várias perspectivas possíveis. Essas perspectivas constituem o repertório das possibilidades da inteligência humana. Então, cada vez que você olha pelos olhos de um, você abre uma janela, você está aprendendo a ver de uma outra maneira, por um outro lado. Esse lado não impugna os outros lados, ele se soma. Então, por exemplo, a famosa intuição de Pitágoras, de que tudo é feito de números. Isso é objetivamente válido, sim ou não? As duas respostas são verdadeiras. Porque onde quer que você procure nas coisas um aspecto matemático calculável, você vai encontrá-lo. Tá certo? Mas isso não quer dizer que a estrutura matemática seja a base ou o fundamento da realidade. Porque o fato é que nenhum fenômeno, nenhum ente chega a nós sob a forma de um elemento matemático. Somos nós que tentamos apreender por trás das suas formas infinitamente variadas e caóticas alguma regularidade matemática. E levamos esse esforço até o ponto de tentar matematizar o próprio caos. Não é isso? O que, sem dúvida, é possível até certo ponto. Tá certo? Então, a intuição de Pitágoras vale cientificamente ou não? A resposta é sim e não. Mas ela é uma maneira de olhar que se tornou indispensável. Ou seja, ao longo dos séculos, você vê que, haja o que houver, sempre em algum momento você vai ter que olhar as coisas matematicamente. Então, como expressão de uma lei objetiva da constituição do cosmos, o preceito de Pitágoras nem vale e nem não vale. Mas, como descoberta de uma perspectiva que é útil e frutífera para a mente humana, isso aí nós não podemos negar. Não é isso? Então, também, veja, a ideia platônica de que há um mundo do fluxo, que remonta a Parmênides, existe um mundo do fluxo da impermanência e por cima dele existe o um mundo dos arquétipos estáveis ou da eternidade. Não é isso? Ele, bom, isso é assim objetivamente? Jamais saberemos. Sabemos é que temos que olhar as coisas desse jeito, porque quando olhamos, descobrimos muita coisa. Ou seja, cada filosofia não é uma nova teoria do mundo, da objetividade do mundo. Não é. Como teoria, como descrição do mundo, ela pode ser muito falha. Por quê? O filósofo descobre uma perspectiva, descobre uma direção do olhar que é importante e que é útil, mas isso não quer dizer que ele vai obter sucesso, né, em fazer dessa perspectiva uma descrição apropriada da realidade, o que ele não pode realizar por meios filosóficos, ele teria que realizar por meios científicos. E por meios científicos, nenhuma descrição jamais será completa e adequada, a coisa vai continuar mudando e mudando e mudando indefinidamente. Então, se na formação científica você tende não só uma especialidade cada vez maior, tá certo? Mas a estabilização, pelo menos temporária, de certos critérios de validade, tá certo? E você deve, em princípio, operar só dentro desses critérios de validade, sem apelar a outros conhecimentos que não estejam validados por aquela ciência em particular. Em filosofia, é exatamente o contrário. Você tem que ampliar o número de perspectivas, tá certo? Indefinidamente, mesmo sem poder sintetizá-las numa teoria. Portanto, são dois tipos de educação completamente diferentes, né? E claro que todo mundo pode adquirir as duas, e talvez até deva fazê-lo, mas pergunto eu, por que que uma educação científica para um filósofo seria mais importante do que uma educação artística, uma educação moral, uma educação religiosa? Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que não tem a experiência de práticas espirituais, experiência da busca constante, né, de Deus, ela não tem intuição de uma série de realidades da vida. Você só vai obter isso mediante a prática, né? Então, claro que isso é um domínio da realidade que é tão importante e tão universalmente presente quanto qualquer outro. E dizer, não, o essencial é você estudar as ciências, por exemplo. Eu digo, bom, alguma ciência, meu filho, vai te dar o domínio da linguagem? Não. Lembra que você estuda linguística a sua vida inteira. Então acontece que se você não domina a linguagem, se você não tem a expressão oral e escrita adequada, você não domina os seus pensamentos, meu filho. É simples, você não sabe do que está falando. Então, eu digo, olha, eu pessoalmente considero que de tudo o mais importante é a formação literária no início. Por quê? Porque em todas as civilizações existe literatura, oral ou escrita, absolutamente todas. Tá certo? E é através dela que se transmite a própria religião. Portanto, o literário, sobretudo o narrativo, vem primeiro, né? Isso na ordem da filogênese, tá certo? E quando você não entende um fenômeno, não entende algo que você viu, ainda assim você é capaz de narrar aquilo. Ou seja, você narra o formato do enigma, o formato da sua confusão. Isso é sempre possível fazer. E sem isso, não dá para desfazer a confusão depois. Então, se o indivíduo não sabe se expressar, não sabe narrar, não sabe explicar, ele nunca vai ter domínio de coisa nenhuma. E por isso mesmo ele vai tentar se apegar desesperadamente a critérios lógico-técnicos que são válidos dentro de campo muito restrito. Tá certo? E isso vai criar uma espécie de idolatria babaca, tá certo? Chamada ciências duras, tá certo? O que é uma bobagem, porque, como já dizia o Max Weber, é muito mais fácil você calcular com exatidão o resultado provável de uma próxima eleição do que saber em quantos fragmentos uma pedra vai se estilhaçar quando cair no chão. Portanto, achar que as ciências da natureza são realmente ciências duras, a divisão de ciências duras e ciências moles é coisa de gente de cabeça dura e miolo mole. Né? Essa distinção não existe absolutamente. Essa é uma convenção e, na verdade, é um pouco a mitologia ginasiana. Quando eu era moleque já tinha essa mitologia, dizer, se você é menino, você tem que estudar física, matemática, e se você é menina, você vai estudar letras, história, etc, etc. Então, você já botava o mundo das ciências humanas para baixo. Né? Também, eu pergunto o seguinte, quando eu vejo a pleia de cientistas que se tornaram famosos no século XX, de quantos deles conseguiram extrapolar do seu domínio científico estrito algumas conclusões que fossem, não digo válidas, mas valiosas para outros domínios. Né? Só fizeram isso aqueles que tinham uma formação humanística monstro, como Werner Heisenberg, por exemplo. Se você ler as memórias do Werner Heisenberg, está cheio de ideias filosóficas maravilhosas, mas ele é um garoto que com 12 anos estava lendo Platão, Malebranche, adquirindo uma cultura literária e filosófica enorme, antes de fazer a sua carreira científica. Agora, quando você vê, por exemplo, as ideias políticas de um Albert Einstein ou de um Julio Robert Oppenheimer, você vê que são pessoas absolutamente infantis. Né? Eu não entendi, não chegava um palmo dentro do nariz. Então, são pessoas cujo trabalho só vale dentro de um domínio profissional especializado, desde que as suas conclusões possam ser aproveitadas tecnicamente, industrialmente, militarmente, etc, etc. Só serve para isso. Não são cultura propriamente dita. Não são ideias, não são exemplos de grandes inteligências. Eu, sinceramente, eu não acredito que Einstein fosse uma grande inteligência. Ele é uma grande inteligência especializada num ponto, mas quando abre a boca sobre outras coisas, só sai besteira. E você vê, sobretudo, pelas suas atitudes ao longo do tempo. Essa história do Júlio Robert Oppenheimer, que todo mundo diz que era uma vítima, que foi perseguido. Não, ele não era vítima. Ele realmente colaborou com a espionagem soviética. E, então, esse sujeito ele ajudou a inventar a Guerra Fria. Você acha que isso é lucidez? Você imagina como a história teria sido diferente se a União Soviética não tivesse a bomba atômica? No qual ela não contribuiu nada para as pesquisas, foi tudo roubado. Né? Então, sem isso você não teria a expansão do comunismo na Ásia, na África, na América Latina. Milhões de pessoas e vidas teriam sido poupadas e assim por diante. Não é isso? E diz que o Oppenheimer morreu atormentado porque ele tinha gerado a morte. Eu digo, mas ele não apenas gerou, mas a multiplicou. Hã? Ele entregou para o outro lado. Então, quer dizer, é uma falta de lucidez assim, monstruosa. Quando você vê a história de Bertrand Russell escreveu coisas de lógica matemática, isso é exemplares, mas quando tentava analisar a realidade do mundo, ele fala cada besteira que assim descomunal. Quando ele, por exemplo, ele propôs um bombardeio atômico preventivo da União Soviética, ele diz, ah, que legal, nós vamos lá, matamos 2 bilhões de pessoas, está tudo resolvido. Essa é a ideia de Jerico, evidentemente. E depois, mais tarde, ele mudou de lado. Ele era anticomunista, passou para o lado do comunista, né? E terminou sendo propagandista do Ho Chi Minh. Então, é claro que é uma total falta de lucidez. Não é uma pessoa intelectualmente madura. Né? É uma inteligência especializada num ponto que é atrofiada em tudo mais. Não em tudo mais, na verdade, porque o Bertrand Russell é um escritor excelente. Quando nós lemos a história da literatura, da filosofia ocidental do Bertrand Russell, nós vemos que ele se especializou profundamente em não entender a filosofia alheia. O capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Parece, sabe, o Júlio Lemos falando do Mário Fernando Santos, aqueles ares de superioridade de quem não entendeu coisa nenhuma. Tá certo? Então, uma pessoa verdadeiramente culta, uma pessoa intelectualmente madura, não cai nesses negócios. Tá certo? Claro, todo mundo tem o direito de dizer uma besteira aqui ou ali, de vez em quando. Tá certo? Tem o direito de errar, inclusive de errar moralmente. Não. Mas você não pode incorporar esses erros estruturalmente no seu pensamento e na sua atuação pública. Você não tem o direito de fazer, sobretudo você não tem o direito de fazer isso inocentemente, quer dizer, sem perceber que está fazendo. Como foi precisamente o caso de Einstein, Oppenheimer, Bertrand Russell e não sei mais quantos, né? Então, ainda para nós, eu acho que os grandes modelos de maturidade intelectual ainda são os gregos, Platão e Aristóteles. Que, vamos dizer, Santo Tomás de Aquino dizia que a filosofia é o conhecimento de todas as coisas sem o conhecimento individualizado de cada ente. É um modo de dizer que a unidade do conhecimento é a unidade da consciência e vice-versa. Mais ou menos, estamos dizendo mais ou menos a mesma coisa. E é possível realizar isto por meio de alguma ciência? Absolutamente impossível. Não existe ciência nenhuma sem a delimitação de um território muito específico, com métodos e critérios de validade muito específicos também. E, portanto, sem o reconhecimento daqueles domínios ontológicos independentes e incomunicáveis. Acontece que Husserl dizia, não existe a trigonometria dos leões, nem a biologia dos triângulos. Mas, para o filósofo, existem triângulos, existem leões, existe biologia, existe trigonometria. Tá certo? E ele vai ter que, de algum modo, se virar no meio disto. Ele não vai poder saber todas as ciências uma por uma, tá certo? Mas ele tem que conhecer precisamente as fronteiras delas. Isso é absolutamente fundamental. Ou seja, saber onde uma ciência termina, chega ao limite da sua validade, da sua autoridade, por assim dizer, onde começa um outro domínio diferente, porque se trata de outro campo ontológico absolutamente independente. Então, essa noção, por exemplo, de campos ontológicos independentes, ela é absolutamente fundamental, porque se a filosofia é o que diz Santo Tomás de Aquino, ela consiste precisamente e eminentemente no conhecimento da articulação entre os campos ontológicos. E, portanto, consiste também em conhecer os limites da generalização possível. Quer dizer, os vários âmbitos em que é possível uma generalização ou não. Isto não vai terminar nunca pelo simples fato de que o alimento de que a filosofia se inspira são os fatos. E a filosofia não tem que buscar os fatos por si. Quem busca os fatos são as ciências, é a história. Tá certo? E os fatos continuam acontecendo, né? E não só continuam acontecendo, como eles continuam sendo desencavados. Então, a cada geração, você tem uma coleção nova de dificuldades e de enigmas. Tá certo? E o filósofo vai ter que usar tudo aquilo que ele aprendeu na história da filosofia e mais alguma coisa para ele poder se adequar a esta situação. Sem esse esforço de articulação, que note bem, não é o esforço de encontrar uma teoria geral de tudo, não é mesmo, tá certo? É apenas o esforço de criar uma mente capaz, vamos dizer, de se orientar dentro do mapa dos campos ontológicos. É só isso, nada mais. A filosofia faz isso e nada mais. Então, se não existe esse esforço permanente, o próprio diálogo científico se torna impossível. A não ser dentro, vamos dizer, de um domínio muito especializado, no qual um cientista não entende o que o outro está fazendo. Então, é perfeitamente possível você apresentar projeto de pesquisa a um diretor de departamento que não entende aquele projeto e que vai aprovar ou desaprovar às cegas. Porque para entender aquilo, ele precisaria ele próprio se dedicar àquela pesquisa durante anos, ele não pode fazer isso. Tá certo? Mas alguém tem de ser capaz de articular essas duas situações, o ponto de vista do cientista que apresenta o projeto e o ponto de vista do diretor que o julga. Alguém tem que fazer isso sem precisar conhecer profundamente cada caso em particular. E justamente essa é a especialidade da filosofia. Por isso é normal que os filósofos, de algum modo, tenham alguma opinião sobre tudo que aparece na frente deles. Porque eles estão aí para isto. Eles não estão aí para descrever para você como é o mundo, né? Mas para manter esta atividade de adestramento da inteligência sempre viva e sempre se renovando. Então, ainda que a filosofia não se destine a chegar a conclusões, ela tem o que eu chamo patamares, que são conquistas que não podem mais ser ignoradas. Mas isso não no sentido de teorias científicas que foram provadas. Anaximandro jamais provou o aperon. Pitágoras jamais provou a onipotência dos números. Mas você precisa integrar essas perspectivas porque elas são aspectos necessários da inteligência humana. E deve haver outros que não foram nem descobertos ainda, que vão aparecer com com o tempo, né? Fora disso, você cai, quer dizer, na aberração de pessoas que conhecem profundamente um assunto, mas não sabem onde esse assunto está. Eles dizem que têm um conhecimento especializado. Não é que espécie que eu saiba é uma coisa que sai de dentro de um gênero. Portanto, aqui tem uma espécie, aqui tem as outras espécies do mesmo gênero, lá tem os outros gêneros, e você sabe onde a coisa está. Né? Mas, outro dia até escrevi uma coisinha no Facebook, só para provocar as pessoas. Falei, se fosse possível explicar as percepções pelo cérebro, pela fisiologia do cérebro, não seria necessário ver objetos. Porque pergunto eu, que objeto está contido no cérebro além do próprio cérebro? O cérebro tem neurônios, sinapses, tem proteína, tem mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mas ele não contém nenhum elefante, ele não contém uma montanha, ele não contém sequer uma lagartixa, né? E a percepção que eu saiba é a apreensão de traços objetivos, tá certo? De entes que existem fora do nosso cérebro. Portanto, toda percepção é uma relação entre um sujeito percipiente e uma coisa percebida. E esta relação, evidentemente, não pode ser reduzida a um deles. Por exemplo, se a visão que eu tenho de um elefante pudesse ser explicada inteiramente pelo meu cérebro, eu não precisaria do elefante. Então, o sujeito pode estudar neurociência durante 40 anos e nunca ter percebido isto. E, portanto, nunca perceber a diferença entre uma percepção e a fisiologia da percepção. A fisiologia da percepção, claro, só interessa pelos mecanismos fisiológicos da percepção. Mas não pela percepção em si mesma, isso é, pela relação sujeito-objeto. Então, por exemplo, se qualquer objeto que eu veja, ele tem a sua própria, que eu perceba de alguma maneira, tem a sua própria constituição, a sua modalidade ontológica, tá certo? Vamos dizer, os seus componentes físico-matemáticos, etc. Nada disso depende de mim, nada disso está no meu cérebro. E quando eu percebo algo disto. Ou seja, eu tenho que traduzir esses dados objetivos em termos cerebrais. Mas eu não posso produzi-los todos. Se eu pudesse produzi-los, então bastaria existir um único cérebro e esse cérebro seria o universo inteiro e não haveria mais nada além disso. Ou seja, a ideia de explicar a percepção pela fisiologia do cérebro é uma ideia filosoficamente infantil, é pueril. É um erro que, vamos dizer, é imperdoável. E, no entanto, se o sujeito estuda essa coisa anos a fio, ele está orgulhoso daquela maçaroca de conhecimentos que eles obtiveram, né? E ele nem percebe que nenhum desses conhecimentos se refere a um objeto, que tudo se refere somente a um sujeito. Nem, aliás, nem mesmo a um sujeito, a um pedaço do sujeito. Já vamos explicar tudo pela neurofisiologia cerebral? Eu digo, muito bem, então, Quer dizer que não precisa de sangue, músculo, osso, etc, etc. O cérebro percebe sozinho. Ou seja, é que eu entenda, a percepção supõe que o corpo do cidadão percipiente esteja em algum lugar do espaço, tá certo? O qual não depende do cérebro dele. Mas, e que ele esteja recheado, cercado de objetos perceptíveis que têm as suas próprias constituições, as quais não dependem da fisiologia cerebral. Né? Então, você vira, durante os últimos 3 séculos, a atenção que a filosofia prestou ao sujeito cognoscente, desde com Descartes, Kant, Fichte, depois a psicologia experimental, etc., foi tão obsessiva. E quando chegou no século XX, o Edmundo Husserl teve que lembrar os caras e falou: peraí, existem objetos, né? Existem coisas. Mas tem gente que não acordou para isso até hoje. Então, claro que tudo isso vira uma imensa massa de ilusões solipsísticas, que, quando bem examinadas, às vezes se revelam quase psicóticas. Eu, quando examino ali a filosofia do Kant, eu vejo que tem fortes elementos de psicose ali, delírio psicótico, ali no meio. Delírio de interpretação, não psicose alucinatória, não é alucinação, é delírio de interpretação. Quer dizer, o sujeito está vendo as coisas certas, mas ele interpreta errado. Às vezes interpreta errado, por quê? Porque não sabe expressar, não sabe contar para si mesmo o que ele está percebendo. Então, a famosa ideia do Kant de que todas as impressões sensíveis são caóticas em si mesmas e o nosso cérebro é que ordena tudo. Eu disse: quem ordena o meu cérebro? Hã? Dentro da minha cabeça eu tenho um cérebro. Você pode abrir a minha cabeça e ver o meu cérebro. Hã? Então, o meu cérebro é caótico, é você que está botando ordem nele? Ou ele existe em si mesmo? Por que que é o seu cérebro que vai botar ordem no meu e não o meu que vai botar ordem no seu? Então, a ideia de percepções caóticas ordenadas no cérebro humano é uma das ideias mais idiotas que alguém já pensou ao longo do tempo. Não é isso? Mesmo porque nós, para aprendermos a ordenar os nossos pensamentos, nós temos que pautar as nossas percepções por condições externas objetivas. Direção do espaço, peso, velocidade, etc, etc. Nós temos que aprender tudo isso aí antes de sequer saber os nomes. Por exemplo, distância, né? Um bebezinho pequeno, ele estende a mão para pegar uma coisa que está a 3 metros. Mais tarde ele aprende que ele tem que ir até lá e pegar o objeto. Isso aí está no cérebro dele? É? A distância está no cérebro dele? Não, porque o cérebro está tão longe do objeto quanto está a mão dele. Pô. Nem o cérebro nem a mão vão chegar lá. Então, nós, aí quem estava certo era o Augusto Comte, quando dizia: você tem que regrar o interno pelo externo. Ele estava certíssimo ao dizer isso aí. Quer dizer, você tem que aprender as formas, as medidas, as distâncias, as sucessões, etc, etc. E tudo isso não está no seu cérebro, isso é a estrutura do mundo real, do qual o seu cérebro faz parte. O seu cérebro está submetido a tudo isso também. Ele também é uma massa que existe espacialmente, que tem seu peso, a sua densidade, etc, etc. Mas, então, nesse ponto, até um pouco de materialismo ajuda a corrigir o engano. Mas, se, por exemplo, existe, eu acabei de falar da neurohistória da arte, formou muito bem. A neurohistória da arte é uma área da neurofisiologia? Não, porque onde estavam os quadros? Estavam no cérebro. Se ninguém pintou os quadros, meu filho, não vai ter neurohistória da arte coisíssima nenhuma. Portanto, tem que ter um elemento externo, tá certo? Que não está no cérebro do observador, mas está no cérebro do pintor e passou para a mão dele, passou para a tela, tá certo? Para que pudesse haver essa articulação que é muitíssimo interessante, tá certo? Mas é interessante até o ponto que você não cai na ilusão de achar que a neurofisiologia vai explicar as obras de arte. Não, vai explicar a fisiologia da sua percepção dela e ponto final. Talvez se possa, como faz o Baxandre, escrever, dizer, até uma história dos modos de de percepção, ou seja, das distintas articulações neurofisiológicas que presidiram a observação das obras de arte ao longo dos tempos. Isso é até possível, mas você nunca vai poder explicar uma coisa pela outra, nem a outra pela uma. Não é isso? Então, muito bem, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Chegou atrasado, né? Cláudia Souza. Oi. Pode ir? Então, antes de responder as perguntas, eu queria complementar um pouco o que eu disse antes. Para uma pessoa jovem, o esforço maior dela é o de se integrar na sua geração e no seu tempo, ou seja, de encontrar um lugar na sociedade entre pessoas que se pareçam com você ou com as quais você deseja parecer. Esse é um esforço monstro. Inclusive, o artigo que eu escrevi para o Digesto Econômico é precisamente sobre isto, sobre, vamos dizer, a imitação do meio ambiente. Esse trabalho é tão importante, mesmo porque ele inclui a sua diferenciação em relação à geração anterior. Quer dizer, você deseja se destacar da geração anterior para sentir que está integrado na sua. Caso contrário, você se sentiria isolado e muito enfraquecido. Ora, acontece o seguinte: acontece que a geração anterior, as duas ou três gerações imediatamente anteriores, foram aquelas aonde se formaram as condições nas quais você vive hoje. Então, de certo modo, a situação do jovem é sempre a de, para se integrar no seu tempo, ignorar as condições que o geraram. Então, é uma espécie de ignorância obrigatória, quer dizer, você não pode sentir e ver as coisas como a geração anterior. Quando você o faz, é assim, é sempre de uma maneira de repulsa e até de desprezo caricatural. Então, você acaba não sabendo de onde saiu aquele mundo no qual você está querendo se integrar. Então, evidentemente, vem a impressão de que a sua geração é normal, de que o normal é ser como ela. E tudo que estava antes era anormal, ou pelo menos se tornou anormal nas condições de hoje. Então, isso é a mesma coisa que dizer que a ignorância histórica se torna de algum modo obrigatória, sobretudo da história mais recente. Isso é muito importante. Você pode saber a história de Roma, a história daqui, mas a história das gerações anteriores, que é justamente a mais decisiva para você, se torna até certo ponto incompreensível, porque você não pode participar dos modos de percepção, de sentimento, etc., dessas gerações. Então, quer dizer que tudo o que você encontra na sociedade, todo aquele sistema no qual você deseja se integrar, quer dizer, é para você um mistério, uma coisa que parece que caiu do céu e que é natural que seja assim, que sempre foi assim, e você não tem a menor condição de julgar isso. O curioso é que a pessoa vive falando de duas coisas: relativismo cultural e consciência crítica. E justamente essas duas coisas estão proibidas. Por quê? Se você tem que considerar o seu tempo como o modo de ser normal e normativo, e os tempos anteriores como anormais, insuficientes, etc., acabou o relativismo cultural. Você tem aí, vamos dizer, o que eu chamo cronocentrismo. Quer dizer, a época em que eu estou é não só o cume, mas ela é, de certo modo, a eternidade, né? As outras épocas são evanescentes, são coisas que não têm mais direito à existência, ou são apenas esquisitices já superadas, e assim por diante. E, por outro lado, fala: bom, que consciência crítica eu posso ter se eu não posso saber de onde saíram os hábitos, valores, símbolos, etc., etc., aos quais eu estou tentando me amoldar? Quer dizer, o conhecimento da origem fica proibido, portanto, você não pode exercer Você não pode exercer o pensamento crítico em cima de um corpo de valores e hábitos que você está querendo incorporar para você se sentir normal e igual aos outros. É absolutamente impossível. Então, vamos dizer, esta fase ela é inevitável no desenvolvimento de qualquer um. Mas, quando você vive mais um pouco, então você pode retroagir, você pode rastrear os tempos anteriores. Mas, se você o faz com o mesmo espírito de superioridade da sua época, então significa que os modos de sentir e de perceber das gerações anteriores lhe parecerão inverossímeis. Você não se identifica com eles. Tá certo? E agora, quando a gente fala formação humanística, consiste justamente em abrir o sujeito para sentir e perceber como os homens de todas as épocas, não só das. Mas, sobretudo, das imediatamente anteriores, que são as mais decisivas para a sua vida. Então, por exemplo, outro dia estava havendo um bafafá a respeito de música. Então, é evidente que se todo mundo está tocando determinado tipo de música, a sua geração toca aquele tipo de música, você sim quer se integrar naquilo para você sentir que você é uma pessoa igual, que você é normal. Não é isso? Quer dizer, se está todo mundo tocando rock, funk, etc., etc., você não vai, e você só sabe canto gregoriano. Você vai sentir o cara muito esquisito. E ninguém quer se sentir esquisito. O ser humano precisa de afeição. Tá certo? E a afeição do grupo social é vendida muito caro. Então, por exemplo, um assunto que é absolutamente central para você entender a sua vida, o ambiente social no qual você está, a cultura do seu tempo, o conjunto de sentimentos e valores que você está assimilando, para você entender tudo isso, tem uma coisa que você não pode jamais se permitir ignorar, que é da onde saiu tudo isso, quem inventou tudo isso. Você vê, modas culturais, modas artísticas, modas indumentárias, etc., não nascem como bananas. Entendeu? Alguém inventou. E quando inventou, tinha um motivo para inventar. Então, bom, todo mundo sabe disso, em princípio. Mas não tira disso a consequência. Sabe que alguém inventou, mas continua achando que é natural ser daquele jeito. E só daquele jeito. Então você não pode exercer a tal da consciência crítica, você tem que aceitar. Como as pessoas sabem que alguém inventou, elas imediatamente aplicam a isso o esquema das causas econômicas. Há quem inventou. Foram as grandes companhias de disco e de música. É o interesse capitalista. Né? De bom, isso existe, certamente, tem. Tá certo? Porém, a gente sabe, por exemplo, que no Brasil tem certos. Quem é o sujeito que mais vendeu disco no Brasil ao longo de toda a história brasileira? Um sujeito chamado Amado Batista, que é cantor de empregadinha doméstica. Não foi o Caetano Veloso, não foi nenhum grupo de rock, tá certo? Não foi o pessoal da Bossa Nova, não foi nada disso, né? Então, interesse capitalista por interesse capitalista, os caras querem vender disco. E não criar novas modas. Que ao contrário, se a gente tem uma moda que já está consolidada, a indústria vai pegar justamente aquilo e vender para o povo aquilo que o povo já está acostumado a consumir, essa coisa mais óbvia do mundo. Então, pode tirar o cavalo da chuva que os planejadores das modas musicais, indumentárias, etc., etc., não são os grandes capitalistas, de jeito nenhum. Mas são intelectuais, é gente que pensa e que tem planos para o curso da história. Só pessoas que querem influenciar a sociedade no seu todo inventam essas modas. Ora, e essas pessoas fazem isso só por conta própria que deu na cabeça delas, ou por quê? Porque elas já pertencem a movimentos políticos, ideológicos, que já estão fazendo isso há muito tempo. Então, eu digo para vocês: não tem uma moda musical que apareceu cuja origem não esteja, de algum modo, sabe onde? Na KGB. Vocês não têm ideia do esforço monstruoso que o pessoal da KGB fez desde a década de 30 para criar essas modas no Ocidente. Investiram rios de dinheiro, criaram milhões de técnicos e entraram em tudo quanto é indústria de disco, canal de TV, estação de rádio, etc., etc., desde a década de 30, gente. Quando eu digo o seguinte, a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu, isso tem que ser levado a sério numericamente. O número de colaboradores da KGB era praticamente ilimitado, porque qualquer militante do Partido Comunista em qualquer lugar do mundo podia a qualquer momento ser chamado a colaborar e jamais diria não. Então, quer dizer que além do número de agentes profissionais, a você tinha um exército ilimitado de colaboradores. Nunca ninguém teve isso no mundo. E o pessoal não mede. Então. Mas, quando você rastreia, você acaba descobrindo que, por exemplo, o pessoal imagina que propaganda comunista consiste em louvar as virtudes do regime comunista e descer o cacete no regime capitalista. Então, tudo é muito claro, eu sou a favor do comunismo, você é a favor do capitalismo. Né? Eu digo, mas escuta, mas isso é muito ingênuo, isso é muito pueril. Muito mais do que pregar o comunismo, o pessoal da KGB se incumbiu desde a década de 30 de um objetivo prioritário, que é corromper a sociedade capitalista. Isso é prioritário, segundo Lenin. Né? E música, moda, droga, hábitos, moral sexual, etc. Tudo isso é prioritário. Então, quando você rastreia, você acaba sempre chegando na mesma fonte. Existem livros sobre isso, só que ninguém mais lê. Então, pessoas que estão com 20 ou com 30 anos, elas não acompanharam a mudança dos costumes nos últimos 50, 60 anos. Elas só pegaram a fase atual. Elas não têm ideia de como as pessoas sentiam antes. Né? E dificilmente são capazes de imaginar isso. Isso não tem verossimilhança para eles. Sempre você tem a impressão de que os das gerações anteriores viviam na irrealidade e você está na realidade. Daí tem que lembrar, né, o famoso dito de Leopold von Ranke: todas as épocas são iguais perante Deus. O coeficiente de realidade que se conhecia 50 anos atrás não era menor do que o que se conhece hoje. Tá certo? As pessoas não eram mais burras, não eram mais ingênuas, e nem você é o cume da evolução humana. Tá certo? Então, quando você consegue, eu consigo rastrear a coisa, estou com 67 anos, eu vi a mudança e guardo a memória de tudo isso. Não procurei me adaptar ansiosamente às novas modas, nem as rejeitei. Via aquela coisa acontecendo e ia anotando na minha cabeça para me chegar a alguma conclusão. Mas quem está com 20, 30 anos não acompanhou isso aí e não tem material para estudar para ver essas modificações. Por exemplo, se você pegar a própria história psicológica do Brasil, não digo do mundo, nos últimos 40 anos você não tem nada. Zero, zero, zero, zero, zero, zero. É? Não existe pesquisa sobre isso. É? Sobre, vamos dizer, a mudança da vida familiar, sobre os novos valores e símbolos que se incorporaram na cultura. Né? E até hoje ninguém conseguiu explicar sequer como é que um partido que durante 30 anos teve só 20% dos votos, de repente pegou o poder em tudo. Assumiu o poder em todos os campos. Nem isso o pessoal consegue explicar. Não é isso? Então, se você pegar a nossa literatura, ela não documentou essas modificações. O último sinal de que a literatura estava pegando algo do estado de espírito da população foi nos anos 60 ainda, 60, 70. Por exemplo, esse pessoal da esquerda, digo, o Canto de Cisne deles foi o romance Quarupi, do Antônio Calado, e o Pessache, do Carlos Toconi, onde você via eles estavam notando uma modificação de sensibilidade num certo grupo social, que aliás era o grupo deles mesmo, que era a intelectualidade carioca. Pelo menos isso eles documentaram. No resto, você não vê nada. Você só vê estereótipo, bobagem. Tá certo? Então, a literatura não tem força documental nenhuma, então tudo que aconteceu já foi esquecido. Foi uma longa noite. E se você não tem nem mesmo um material para ler, como é que você vai saber o que aconteceu? Hã? Agora, quando você aplica isso ao mundo, por exemplo, você observa, por exemplo, as modificações da sociedade americana, elas foram tão brutais, mas tão brutais, e todas elas foram exatamente no sentido visado pela propaganda soviética. Você vê, aquilo que nos anos 50 saía no Pravda, hoje sai no New York Times, na CNN, aquela opinião é igualzinha. Como é que eles conseguiram convencer as pessoas disso aí? Um dos meios principais é justamente a passagem de gerações e você tornar natural para uma geração seguinte o que a geração anterior não conseguiria nem imaginar. E as modas musicais são importantíssimas para isso. Por exemplo, dissolver a fronteira entre música popular e música clássica. Isso foi um objetivo prioritário da União Soviética. Desde os anos 20. Quando chega nos anos 70, você já pega ali na intelectualidade francesa, existe até um livro muito interessante, saiu na época que expressava o espírito dos tempos, de um autor chamado Laurent Danchamp, o livro chamava Linguistique et Culture Nouvelle. Então ele fala, nós antes tínhamos uma cultura que era determinada pela leitura dos clássicos, por isso e mais aquilo, e agora nós temos uma outra que é determinada por linguística, música pop e... eu acho que neurofisiologia, uma coisa assim. Então, o que ele estava dizendo não expressava um fato, mas um projeto. Porque, na verdade, até aquele momento, as pessoas ainda estavam recebendo a educação antiga. Então, esse projeto hoje se considera realizado. E as pessoas não sabem de onde isso saiu. Não tem a menor ideia, para elas é natural. E, naturalmente, todo mundo tem opiniões, já dizia Dirty Harry, né? Opinião é como bunda, todo mundo tem. O sujeito criou opinião. E não tem ideia de em que corrente histórica ele está se inserindo com isso. E são essa mesma pessoa que continua falando de consciência crítica e relativismo cultural. Então é evidente que tudo isso é uma palhaçada, é um circo. Ora, o que é tornar-se um intelectual responsável? Tornar-se um filósofo nesta altura? É você realmente conseguir se levantar acima desta redoma da sua época, né? E absorver os sentimentos e valores de outras épocas como se fossem os seus. Né? Já dizia o Benedetto Croce, o homem é um microcosmo, não no sentido biológico, mas no sentido histórico. E ele diz, se não existe em mim nada da piedade cristã nem do espírito revolucionário, eu não posso entender a Idade Média e nem a Revolução. Então, nós temos que puxar de dentro de nós essas possibilidades que estão lá guardadas e desenvolvê-las para que nós possamos nos identificar com essas sucessivas gerações, sobretudo com as imediatamente anteriores, que foram aquelas que formaram o ambiente da nossa vida. Senão, nós estamos nos condenando assim, a só nos integrar no presente com a condição de ignorar de onde ele saiu. Ou seja, é uma espécie de inconsciência obrigatória. Vamos dizer, não preciso enfatizar a gravidade disto. Tá certo? É claro que para a maioria da população não existe saída, eles vão estar nisso mesmo. Mas se nós queremos estudar, entender o curso das coisas, nós temos que nos levantar acima disso de alguma maneira. Tá certo? E o número de conhecimentos que você pode necessitar para isso é praticamente ilimitado. Você vai passar o resto da sua vida buscando. Eu sei, tem perguntas, gente, que eu formulei há 40 anos atrás na minha cabeça e que às vezes só fui encontrar um livro sobre aquilo 40 anos depois. Quando eu digo, por exemplo, a origem dessas coisas na União Soviética, eu sempre soube disso. Por quê? Porque eu lia coisas sobre a ofensiva cultural soviética, etc, etc. Mas eu não tinha as conexões de detalhe. Quem contratou quem para fazer o quê? E como é que isso entrou aqui nos Estados Unidos? Me chegou agora esse livro aqui, ó. Rhythm, Riots and Revolution. Ritmos, Rebeliões e Revolução. Riots não é bem rebelião, é como é que a gente fala? É a palavra certa, riots. É arruaça, né? David Noble. Eu vou pedir para o César Kim mandar traduzir e publicar isso aqui. Esse livro é de uma importância extraordinária. Quando ele foi publicado em 1966, parecia a teoria da conspiração. Hoje, você vê que era tudo exato, exato, exato, exato. Como o efeito social, sociocultural foi calculado, planejado, posto em ação e funcionou. É? Hoje nós podemos ver, mas na época eu digo, bom, só um gênio assombroso poderia entender em 1966 o que esse sujeito, que é um gênio, percebeu. Raramente eu vi um livro tão bem documentado quanto este. Ele vai pegando assim, cantorzinho por cantorzinho de rock, quais eram os contatos, quem ensinou as coisas para ele, qual era a ideologia que formou a cabeça dele, quais eram os planos e o que ele fez e o que resultou. Então, eu sei disso há muito tempo, mas eu sabia assim, só o macro desenho, não sabia o micro, os detalhes. Eu, na verdade, eu só acredito em micro história. A história de você fazer grandes generalizações a partir de nomes de correntes culturais ou fatores impessoais. Não, isso aí você faz quando você não tem a história real. Você só tem o genérico, você não tem o específico. Então, você está na fase que o Mário Ferreira chamava síntese confusa. Mas agora a síntese não está mais confusa, não. Agora já sei todos os detalhes da história. Então, quando surgiu a discussão sobre música, essa discussão se travou com pessoas que não acompanharam a modificação da mentalidade, que já entraram dentro de um terreno já preparado para isto. E que realmente não tem ideia de onde as coisas vieram e de qual é o efeito social global que se visa. Uma coisa que, para mim, já é uma conclusão assentada, é que os processos de revolução cultural não foram inventados por Antônio Gramsci, foram inventados pessoalmente por Stalin, nos anos 20, e postos em ação nos Estados Unidos, com um sucesso espetacular. Então, a revolução cultural é praticamente irresistível. Onde você decidir corromper a moralidade de uma nação, fazer perder o espírito patriótico, afastar os caras da religião, criar um caos geral, fazer todo mundo virar drogado, então, você consegue. É quase irresistível. Por quê? Primeiro, por causa da massa de recursos que é colocada nisso. Você pensa, a indústria de disco perto disso é nada. O que é a indústria de disco perto da KGB? O orçamento da KGB, nem o parlamento soviético sabia. Quer dizer, é dinheiro ilimitado. Porém, existe uma dificuldade que nem Stalin e nem Antônio Gramsci jamais pensaram. Você consegue fazer a revolução cultural. Agora, como é que você opera depois o que o Mao Tse-tung chamaria o salto qualitativo da corrupção capitalista que você mesmo gerou para o socialismo? Isto é quase impossível, mesmo que você esteja nominalmente no poder. Isso você vê que acontece no Brasil. A revolução cultural derrubou tudo. Não é isso? E, ao mesmo tempo, o Partido Comunista, já o PT, toma o poder, controla o Estado, controla a educação, controla tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Cadê o socialismo? Ele não vê até agora. Então, vamos dizer, essa passagem, eu já cheguei à conclusão de que ela só é possível mesmo pelo método leninista. Quer dizer, você toma o poder numa insurreição, mata todos os seus adversários, faz, vamos dizer, a guerra de classes no sentido físico da coisa. Você extermina a classe, você mata os seus representantes e escraviza os que sobrarem. Aí sim você passou para o socialismo. Não é isso? O que é o socialismo? É a unificação de poder político e econômico. É entregar todo o poder econômico aos políticos. Né? Eles fizeram isso na União Soviética. Fizeram na China. Então, essa estratégia cultural, ela é brutalmente eficaz para corromper o capitalismo e transformar num caos. Mas ela, em primeiro lugar, ela é incontrolável. Você consegue expandi-la. Mas você não consegue controlar todos os movimentos que surgem de dentro das modificações que você criou surgem subcorrentes, oposições, variações, etc. E vira um caos que você mesmo não pode controlar. Tá certo? Então, quando o pessoal levanta assim, não, mas existe heavy metal cristão, heavy metal gospel. Eu falei, faz parte do processo, né? Tava no meio da confusão, vale tudo, tá certo? Não significa nada em si mesmo, né? O que importa é o efeito global que a coisa teve sobre a sociedade, quer dizer, a modificação de costumes, de valores, que é uma coisa absolutamente drástica. Se você falasse para uma pessoa dos anos 50, né? Olha, daqui 50 anos haverá casamentos homossexuais reconhecidos pelo Estado. A gente pensa que está louco. Não, isso é teoria da conspiração, isso não vai acontecer nunca. No entanto, aconteceu. Né? Assim como quando eu disse, olha, a pedofilia será legitimada em breve. Todo mundo disse que eu estava louco. Mas eu conheço o plano dos caras, eu li o que eles estão planejando fazer, não fui eu que previ, eu li lá. Agora está aí hoje mesmo, o Richard Dawkins disse que a pedofilia leve não faz mal nenhum, o Alessandro que me contou. Quer dizer, pedofilia leve é nos outros, né? Se fosse nele, não era leve. Então, quer dizer, o processo de legitimação da pedofilia está em curso. E chegará às suas consequências. De modo que daqui a alguns anos, os pais que recusarem seus filhos aos pedófilos irão para a cadeia. Né? Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Isso faz parte, vamos dizer, do movimento quase que automático da expansão da Revolução Cultural. Mas a transfiguração da Revolução Cultural em socialismo, eu acho que é quase impossível. Ou seja, ele não consegue fazer o socialismo, ele consegue transformar o capitalismo no inferno. E, na mais arrojada das hipóteses, evolui para um regime de tipo chinês, que, na verdade, é a economia fascista globalizada, não nacional, mas é o mesmo esquema. Você tem lá meia dúzia de grandes grupos econômicos que dividem o poder com a elite governante e pronto, eles mandam em tudo. E tem sempre uma plêiade de cientistas trabalhando para eles, né? Então, estes elementos, vamos dizer, de guerra cultural, eles são difíceis de rastrear. A gente percebe o que está acontecendo, mas às vezes você não tem o documento, você não sabe quem fez, não sabe onde fez, não sabe o que fez. Você observa os efeitos. Mas quando você, às vezes, as pessoas conservadoras, cristãs, etc., elas ficam chocadas com isso e elas saem gritando, dizendo, ah, é uma conspiração, isso aqui, isso aqui. Mas eles também não têm a conexão. Então eles são ridículos. É? Então, quando você vai ver, né, esses caras que denunciam conspirações, eles têm muito mais razão do que eles imaginavam. Então, você veja, quando o tal do John McCarthy disse que havia 52, ele não disse nem agentes soviéticos, 52 riscos de segurança infiltrados nas altas esferas, todo mundo caiu de pau, disse que é a teoria da conspiração, e o cara virou o senador mais odiado de todos os tempos. Hoje, quando já decifrou os códigos Venona, que é a comunicação entre a embaixada russa, a embaixada soviética e o governo de Moscou, e quando se abriu os arquivos de Moscou, etc., etc., hoje isso aqui eram mais de 1.000. O cara que falou 52 foi escorraçado. Hoje ele falou, mas não é como tinha razão? Só que ele tinha muito mais razão do que ele imaginava. Ele não conseguia conceber quando ele falou uma conspiração tão imensa. 52 para ele era uma conspiração imensa, mas era muito mais imensa ainda. Então, o tamanho desta coisa é dificilmente imaginável. Entendeu? Ultrapassa o critério de verossimilhança do cidadão comum. E você precisa estudar muita história para você se habituar a sua visão a essa escala. Não é isso? Então, se você pensar assim, quantas indústrias de discos foram fundadas aqui com dinheiro soviético e com propósito soviético? São várias. Só que para você descobrir isso, você às vezes descobre isso 50 anos depois. E se você descobre na hora, você conta e ninguém acredita. Só vai se acreditar quando a coisa, os efeitos tiverem chegado às suas últimas consequências. Presta atenção, para nós que queremos ser intelectuais responsáveis, fazer algum benefício para a sociedade, é absolutamente obrigatório compreender tudo isso e olhar tudo isso aí com uma calma imperturbável. Claro que nós podemos ficar tristes de tudo isso aí, mas vamos dizer, você ficar revoltado, chocado, ter ataque apoplético, só vai botar você no ridículo e dar mais ainda vantagem para as forças que estão produzindo esse processo. Nós temos que entender a coisa na sua profundidade, tá certo? E obter o quê? A hegemonia intelectual. Você não tem que enxergar mais do que eles. Eles dizem, olha, como dizer, eu sei quem você é e vi o que você fez. Foi isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, por isso, por isso, por isso, por isso. A hora que você entende esse esquema, em grande parte você já está livre disso aí. Já não participa mais dessas correntes culturais, morais, psicológicas, etc., etc., como, vamos dizer, um personagem, mas como um espectador científico que está querendo entender. Tá certo? E, evidentemente, está querendo diminuir, vamos dizer, os efeitos letais daquilo. Falando de efeitos letais, aqui o Major Rondon pergunta: tendo em vista a fundamental importância de expressar o que pensamos e as deficiências que muitos de nós possuímos, quais seriam as modificações necessárias nos currículos escolares para reduzir este problema? Bom, eu acho que essa pergunta é crucial, mas nós não temos autoridade sobre isto, tá certo? Mas vamos raciocinar em termos de hipótese ideal. Vamos supor que eu tivesse autoridade sobre a educação brasileira, tá certo? O que eu faria? A primeira coisa seria reduzir drasticamente o currículo, né? E ensinar às crianças pequenas só aquilo que é absolutamente necessário para que elas, por si mesmas, adquiram novos conhecimentos. Porque o sujeito vai para a escola hoje para ele se preparar para um mundo que vai ser dali 20 anos e que ele não conhece e que o professor dele também não conhece. Então, quanto mais moldada estiver a cabeça dele, pior. Você tem que dar uma flexibilidade para ele poder se adaptar. Então, essa é a primeira coisa. Então, diminuir. De preferência, seria aquele famoso triângulo, né? Ler, escrever, fazer conta. Isso é a coisa básica. Ah, precisa ensinar geografia? Eu digo, depende. Né? Você deixa lá um livro de geografia, se ele souber ler, escrever e fazer conta, ele pega o livro de geografia e lê, porra. E, em segundo lugar, eu incentivaria, vamos dizer, as práticas artísticas com um fundo moral. As práticas artísticas servem para integrar o menino na comunidade, para desenvolver habilidades, para desenvolver sentimentos, percepções e para desenvolver os sentimentos morais. Quer dizer, eu resumiria a educação nisso aqui. Seria muito mais barato do que as pessoas fazem hoje. Tá certo? Em segundo lugar, eu diminuiria drasticamente o número de professores. Porque é claro que o professorado no Brasil, 80% não tem capacidade para isso, né? Tem capacidade, não tem vocação, não tem coisa nenhuma. Pegou aquilo porque foi o emprego que apareceu. E nós não podemos entregar as crianças nas mãos dessas pessoas. Né? Um professor, por exemplo, a minha mãe tem só o curso primário. Né? Minha mãe escreve perfeitamente, faz qualquer cálculo possível, tem uma caligrafia maravilhosa, desenha maravilhosamente. E até hoje ela é gratíssima, a professora de ensino primário dela, chamada Dona Cimira, que ensinou tudo aquilo para ela. Mas é claro que essa dona Cimira era uma abnegada, uma pessoa que adorava fazer aquilo e que a vida dela era aquelas crianças. Né? Quantas pessoas são assim? Quando você vê toda hora o professor fazendo greve, querendo aumento, etc., etc., falou, bom, e ao mesmo tempo estão lá ensinando, né, homossexualismo para as crianças, falam, o que que é isso, pô? Que gente é essa? Não podemos permitir que a nossa criança fique na mão dessa gente, pô. Então, sanear o professorado, diminuir o currículo, simplificar. E restaurar aquelas práticas que têm, vamos dizer, um sentido, vamos dizer, de uma moralidade maior, de uma humanização maior, de uma abertura para o sentimento e a compreensão humana, etc., etc. Seria isso que eu faria. Mas não vou fazer porque não tenho autoridade nenhuma e ninguém vai fazer. Muito bem, acho que hoje já foi longe, né? Aqui, o Wilson Júnior pergunta: o historiador Henri René Maroux dizia que a história é um esporte para a idade madura. A maturidade necessária para ser um historiador é a mesma necessária para ser um filósofo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora, quando a gente fala maturidade, eu também estou querendo dizer o domínio intelectual dos fatores que plasmaram a sua vida. Da onde eu saí? Que ideias que entraram na minha cabeça, de onde elas vieram e onde, como que eu fui desenvolvendo as minhas reações, os meus sentimentos, os meus hábitos, etc, etc. Ou, em última análise, a quem eu estou seguindo sem saber? Porque quando você segue uma pessoa, porque você sabe, bom, você foi lá, ouviu o padre Paulo Ricardo, ele mandou fazer assim, assim, você fez. Então você sabe de onde veio a ordem, pô. Mas aquilo que está disseminado na cultura, você não sabe de onde veio. E, em geral, as fontes não querem ser identificadas, elas permanecem discretas. Por quê? Elas querem que você as obedeça acreditando que você está seguindo a sua própria inclinação natural. Se você adere a uma moda, ele pensa que ele fez isso com total liberdade. Então, mas como total liberdade se você não sabe nem de onde veio? Tá certo? Então, por exemplo, a história das suas ideias, das suas crenças, das suas opiniões. Eu já fiz esse teste milhares de vezes. Perguntar para um brasileiro, de onde você tirou essa ideia? Ele começa a argumentar em favor da ideia. Eu digo, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei a história, de onde saiu? Ele não lembra, porra. Não tem nem a menor ideia de que de algum lugar veio, dá a impressão que tudo saiu espontaneamente do seu próprio cérebro. Então, como é que vai falar de consciência crítica e de relativismo cultural numa condição dessa? É impossível, né? Então, vamos dizer, a maturidade humana, em termos das camadas, se alcança com a camada 7. Né? E a maturidade intelectual tem que pular mais duas camadas. Primeiro, você precisa ter passado pela etapa da crise, que é exatamente esta pergunta. Da onde eu saí? O que que fez de mim aquilo que eu sou? Quem me influenciou sem eu saber? Da onde vieram minhas ideias, meus sentimentos, minhas atitudes, etc, etc. E julgar tudo isso criticamente. Só depois que você faz isso, você tem o que se chama personalidade intelectual. Ou seja, a partir daí, as suas ideias, suas crenças começam a ser o fator determinante da sua conduta. Só a partir daí. Então, o normal seria você ter, vamos dizer, num país do tamanho do Brasil, ter muitos milhares de pessoas assim, com a personalidade intelectual definida, que estão trocando ideias. O fato é que não tem, gente. O pessoal está ocupando postos de camada 9 até 10, mas humanamente parar na camada 4 ou 5. Não passa daí. E isso, vamos dizer, é a grande tragédia da sociedade brasileira. São pessoas imaturas, né, que desempenham uma função social de homens maduros e responsáveis. Você vê pelas atitudes que os neguinhos tomam, pô. Né? Então, pessoas, por exemplo, é incrível, pessoas que se gabam além das suas realizações. É uma coisa incrível, incrível, incrível, incrível. Isso no Brasil é a coisa mais comum. O sujeito vem com um sentimento superior, diz que está muito bem, mas o que você fez? Qual é o seu currículo? Quais são as suas obras realizadas? Nada. Então, tem pessoas que acham que porque elas leram um determinado livro, elas já incorporaram as virtudes do autor, como se elas não tivessem escrito. Isso aí lembra aquela piada do padre que está fazendo exorcismo, falou para o diabo, em nome de Jesus Cristo, sai daí. O diabo, Jesus Cristo já ouviu falar, mas você quem é? Então, esse é o problema. Os negros vão com uma autoridade que é totalmente emprestada, e que eles não sabem que é emprestada, eles acreditam que eles incorporam aquilo. Quando eu vejo essa gente, tipo Júlio Leno, Caio Rossi, essa gente tudo falando, é tudo assim, falou, cadê as suas realizações? Eles sentem que eles falam em nome dos grandes autores que eles leram. Eu digo, mas escuta, você ter lido um autor, é mérito dele, não é seu. Foi ele que te ensinou. Eu quero ver o que você fez, o que você escreveu, o que você ensinou. Então, aí você vê um negócio da síndrome de Dunning-Kruger endêmico. E isso nós temos que vencer absolutamente. Não pode ficar assim. Claro que muitas vezes você vai ter que cair do cavalo para isso. Mas é caindo do cavalo que você aprende, pô. Então, a maturidade de um historiador, eu falo, bom, no mínimo 40 anos. Mas você vê essas pessoas, os Júlio Lesmas e Caio Rossi estão com 40 anos já. E ainda são menininho rebelde, porra. Que acha que pode fazer carreira só fazendo fofoca, falando mal dos outros, e não precisa fazer nada, né? Não precisa ter uma folha de realização, não precisa ter coisa nenhuma. E por que essa coisa? Claro que no Brasil existe muito esse sentimento de inferioridade, é um país de gente complexada e fracassada. Nós podemos nos livrar disso, mas não se não fizermos este trabalho, é quase uma anamnese, entendeu? Sabe, de onde eu saí, quais foram os fatores que me plasmaram e quem botou essas ideias na minha cabeça, quem me ensinou a ser assim e será que eu quero mesmo ser assim ou quero ser outra coisa? Bom, as outras perguntas vão ter que ficar para a próxima, porque a explicação aqui eu achei que era urgente. Tá bom? Eu repito aqui o meu apelo, eu preciso desesperadamente de uma secretária bilíngue. Não para as finalidades que a Bispo Afumacedo imagina, mas para trabalhar. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.